em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele comprovar, só então has de ver que o Senhor quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor atendendo a oração que aceitar. Seu bondoso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor deixares no altar. Se orares, porém, sem que o teu coração tenha paz que o Senhor pode te dar, foi porque Deus não viu que sua alma se abriu tudo, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar.